Panorama Agrícola para 4 de dezembro de 2017, segunda-feira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 4 de dezembro de 2017, segunda-feira de lua cheia. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: o barato às vezes sai muito caro. Nesta segunda aqui no Panorama Agrícola, você confere uma dica de água e solo. Pesquisa desenvolvida na estação de Lages vai parar na COP23 na Alemanha. E na entrevista do programa de hoje, boas práticas de fabricação. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode ouvir este e outros programas no site da EPAGRE e no aplicativo EPAGRE Móvel. Assista a vídeos educativos da EPAGRE no canal da EPAGRE TV no YouTube. Dica do dia. A água é o principal adubo do solo e deve ficar armazenada onde cai, onde a chuva a deposita. Essa é uma prática conservacionista que inclui também o cultivo em contorno e a construção de terraços agrícolas em nível. Confira a entrevista de hoje. No programa de hoje nós vamos entrevistar a extensionista da EPAGRE no município de Lages, Vanessa Aparecida Melo, sobre boas práticas de fabricação. Vanessa, o que são boas práticas de fabricação? São cuidados e medidas que devem ser tomados no momento da fabricação dos produtos que garantam aos consumidores, no nosso caso as merendeiras, né, que estão fabricando produtos, né, alimentos para os escolares. A EPAGRE trabalha nessa capacitação com merendeiras? Nós trabalhamos, né, desde a época que eu trabalhava em Otacílio Costa, a gente tem essa parceria com a Secretaria da Educação, onde todo ano a gente acaba capacitando as merendeiras do município, né, para estar melhorando a produção e elaborando novos pratos coloridos para que as crianças se adaptem e possam estar comendo mais diversidade, né? Que é a questão das verduras, né? Então a gente acaba fazendo uns pratos elaborados, coloridos, que atraem as crianças, né? Vanessa, você falou em pratos coloridos. Qual é a importância disso? A importância disso é que as crianças vão estar inserindo novos, mais nutrientes, né? Que acabam melhorando, assim, a sua saúde, né? E a questão dos produtos da agricultura familiar, né? Que com esses pratos mais coloridos acabam sendo inseridos mais produtos, né? Dos nossos agricultores. Frutas, verduras e legumes. Frutas, verduras e legumes, Vanessa, quantas merendeiras mais ou menos são treinadas, capacitadas pela EPAGRE por ano aí no município de Lages? No ano passado a gente teve 197, porque nós temos 182 escolas, né, entre CEINS, que são as creches, e os EMEBs, que são as escolas, e esse ano foi em torno de 150. Vanessa, e o que é uma boa prática de fabricação? Daria para dar um exemplo? Sim, é você manipular o alimento, né? Da melhor forma possível, evitando toda a contaminação que possa ocorrer, né? E nesse ambiente em que o alimento é manipulado, como deve proceder a merendeira? As meninas, então, elas sempre utilizam, né, de unhas bem cortadas, né, sem esmalte, sem adereços, que são anéis e brincos, né? Elas sempre usam touca, né, e o avental, né, para que não ocorra contaminação nenhuma, né? Pode ocorrer contaminação cruzada. Então, quer dizer que se você sai para ir em outro local, você deve tirar a vestimenta, né? O avental e a touca. deixar no local onde você manipula, e assim que retornar, faz a higienização das mãos e veste de novo o avental e a touca, né? Esse cuidado com a alimentação deveria ser uma prática, inclusive, nas nossas casas? Com certeza. A gente evitaria muito problema alimentar, né? Que é a intoxicação, né? Que algumas vezes a intoxicação alimentar é só pelo manuseio, né? Pela questão, às vezes, da higiene das mãos, que a gente vai, faz várias coisas, retorna, vai manipular alimento sem saber o que que a gente tem nas mãos, né? Devido à má higiene, né? Nessa área de boas práticas de fabricação, Vanessa, qual é o erro mais comum? O erro mais comum é sair com o avental, ir até o sanitário e retornar achando que não vai acontecer nada. E pode acontecer. Pode, porque você está saindo de um local, vamos dizer assim, sem contaminação, porque não tem nada de fora entrando, né? Porque as escolas, as creches, elas têm tela, né? Para que possa entrar o ar, mas não possa entrar algum bicho, animais, roedores, né? Elas todas têm tela. E automaticamente, quando você sai com teu avental para fora e retorna, você tá trazendo alguma contaminação para dentro da tua cozinha, né? Vanessa, pelo treinamento recebido, imagino que não seja o caso das merendeiras, mas nas nossas casas, levar o celular para o banheiro e depois para a cozinha tem problema? Tem problema, sim. Porque, na realidade, assim, já é um produto que a gente manuseia direto. E nunca higieniza as mãos para manipular. E você vai para um local contaminado e volta com ele para a cozinha, é certeza que você está trazendo uma contaminação para dentro da tua cozinha, né? Muito bem, nós conversamos aqui no Panorama Agrícola com Vanessa Aparecida Melo, extensionista da IPAGRE no município de Lages, sobre boas práticas de fabricação. Algo mais que você deseja acrescentar nesse sentido, Vanessa? Assim, que o processo de produção devidamente organizado, de boas práticas, ordenado, assim, dentro de qualquer estabelecimento, indiferente de ser a nossa cozinha ou ser o estabelecimento, no nosso caso, que nós estamos falando das merendeiras, ordenado dentro dos princípios estabelecidos pelas boas práticas de fabricação, facilita, né, o trabalho e facilita a questão de não ocorrer contaminação, né, permitindo um bom alimento para nossos escolares, né. Correto. Muito obrigado, Vanessa, pelas suas informações aqui no Panorama Agrícola. Obrigada a você. É hora das notícias. A IPAGRE esteve, de certa forma, representada na COP23, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que aconteceu recentemente na Alemanha. O estudo para a determinação de manejo de pastagem de capim quicuio, desenvolvido na Estação Experimental de Lages, foi apresentado pela doutoranda da UFRGS, Alejandra Marim Gomes, em um dos eventos satélites da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. O trabalho ele é resultado de uma parceria entre a EPAGRE, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Embrapa Pecuária Sul e Universidade Nacional da Colômbia, fazendo parte da tese de Alejandra. No trabalho conduzido pela aluna e coordenado na EPAGRE e na Embrapa, pelos pesquisadores Thiago Celso Baldiceira, Cassiano Eduardo Pinto e Fábio Servo Garagorri, foi determinada a altura de manejo para a pastagem de capim cuicuio, com a utilização de uma metodologia que avalia e determina o manejo através do comportamento animal e consumo de forragem. Nesse tipo de manejo é levado em consideração, além de parâmetros das plantas, a resposta dos animais. Nesse experimento foram utilizadas novilhas de leite da raça holandesa e os resultados do trabalho apontaram que a altura para a definição da entrada dos animais em pastagem de capim cuicuio é de 20 centímetros. Com esses resultados é possível maximizar tanto a produção de forragem como a produção de leite ou carne. Pesquisas recentes lideradas por instituições de pesquisa aqui no Brasil apontam que esse tipo de manejo da pastagem apresenta potencial de mitigação dos gases do efeito estufa. Por isso, o trabalho foi apresentado na COP23 na Alemanha, principalmente pela maior eficiência do sistema, ou seja, maior produção de pasto, maior produção de animal por unidade de área, carne ou leite, associando tudo isso à conservação ambiental. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram